seem to. They're not going to like some of the things I'm saying. I can tell already. They seem to enjoy poking fun at the music business and showbiz in general. Is that's my impression I get from the residents. Who couldn't poke fun at it? It's ridiculous. But in a fun sort of way. Buck is dead. Buck is dead. Buck is dead. Buck is dead. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Hoje é ainda uma emissão gravada, mas pelo menos contamos com a minha presença. Não tem acontecido nas últimas emissões. Desta vez temos, como sempre, muita coisa para ouvir, mas vamos começar com uma referência à música dos The Residents. Faleceu há pouquíssimo tempo Hardy Fox, que também há muito pouco tempo se tinha assumido como o cofundador e principal compositor do grupo. No seu site, em hardyfox.com, está um livro que achei interessante. Eles devem o ter escrito há pouquíssimo tempo, em que fala muito sobre a sua vida pessoal e também toca em alguns momentos na história dos Residents, e é por isso também uma leitura muito interessante. Relembro, ele faleceu agora mesmo com um cancro no cérebro. Bom, vamos recordar parte da carreira dos Residents. Primeiro já ouvimos Bach Is Dead, e vamos continuar com Elvis and His Boss e depois Constantinople, tudo do seu disco de 1978 chamado Duckstab, Buster and Glenn, e depois vamos para outros sítios. Até já. Thank you. Seguimos agora, depois dos Residents, com a música nova de Julia Holter, que lançou um novo disco, tem 1 hora e meia, ainda não o ouvi, mas gostei desta faixa que vamos escutar a seguir. Tem o nome de Voce Simul, o disco chama-se Aviary, e, bom, supomos que vai ser um dos discos do ano, porque é Julia Holter, mas de facto 1 hora e meia é muito tempo hoje em dia, para dedicarmos a um disco. Espero chegar ao final do ano já bastante familiarizado com o que temos, mas por enquanto é impossível. Ainda assim, ficamos com esta amostra, Voce Simul, de Julia Holter, o seu disco para 2018 chama-se Aviary, e logo depois vamos passá-lo sem pausas. Vamos ouvir Beverly Glenn Copeland, um músico, um artista, que vai apresentar este mesmo disco homónimo no Legacy, na Holanda, e estou com altas expectativas. O disco é de 1970, já li que pode ser associado a partes da carreira de Johnny Mitchell e Tim Buckley, portanto são dois nomes que me dizem muito. Esta faixa em particular tem o nome de Cumberland Passing, portanto ficam entregues os próximos minutos, primeiro a Julia Holter, depois a Beverly Glenn Copeland, e eu volto já a seguir. Até já. The dust. Stumble to your door. You brought me to some dusty ledge, a drink of wine to pour. Then you took a glass of ancient dreams from your shelf of magic means with your own, with your own, with your own desire. And here were all the seas to sail, and all the sails to fill. The guiding stars were all unveiled, the wind was at your will. But you looked out from your mask of pain, indecision in your eyes, and all that lay in vain, and turned to illusions back to the paths of old. The darkest night returns to day, reveals its core of gold. Oh, I do not search for reasons, only fools would dare. That we shall not share. Oh, I do not search for reasons, only fools would dare. I live the changing seasons. Ficamos com esta belíssima sequência e vamos continuar em registro de cantautor. Este é um que tem estado presente nas últimas emissões e suponho que durante os próximos tempos ainda vamos notar a sua presença. Falo de Dean Blunt. Quanto mais quero entender a carreira deste senhor, mais perdido fico. E vamos voltar aos seus dois essenciais trabalhos, 2012 e 2013, respectivamente. Primeiro, The Narcissist 2, do qual vamos ouvir Are You As Good As I Remember? E depois com Demon, do seu The Redeemer, de 2013. São dois belíssimos discos e com eles vamos ficar antes de fazermos uma incursão por uma das mais interessantes editoras americanas neste momento, a Orange Milk Records. Mas primeiro, na música de Dean Blunt. Até já. Sense in going. Yeah. Do you Get back over here. It's not cool. Calm shit back down right no. here. No. Come back lied. Over here. You lied. This is not cool. How could you do this to me? Get your stuff and get out. Come back here. I said come back here. Did you do? what you did was wrong. Wrong. I suppose, girl, that everybody knows, yeah. Seen a horse about today. Doesn't seem that anybody cares, no. Não sei o que dizer acerca de, da música de Dean Blunt. Parece-me que, enfim, vai ser um dos músicos determinantes desta década. E eu gostava de conseguir perceber melhor de onde é que isto vem. Em geral, acho que há algumas ligações ao dub londrino e pouco mais do que isso. Não consigo descortinar muito mais. Bom, com isto passamos para a música da Orange Milk Records, e é uma editora americana que tem... Enfim, lança imensos trabalhos. Desta vez vamos ficar com a música do seu líder, julgo eu. Chama-se Seth Graham. E ele acabou de lançar o seu disco Gasp. Vamos ficar com dois trabalhos que podem ser considerados, música eletroacústica, no sentido em que há a utilização de samples de instrumentos usuais. Mas depois o trabalho eletrónico é muito interessante. Ficamos com dois trabalhos deste disco. O primeiro chama-se R&B e o segundo Masque Fin. E depois passamos logo diretamente para a música de Machine Girl, que é muito mais agressiva. As músicas todas vêm em caps lock e o nome do disco é Because I'm Young, Arrogant and Hate Everything You Stand For. Vamos ficar com Dumbass e depois Bitten Twice. É mais uma sequência de quatro músicas. Espero que estejam a gostar da emissão. Lamento não poder estar a acompanhar à medida que isto acontece, mas tem sido complicado. Bom, espero que gostem. Eu volto já a seguir. Ainda temos muita coisa para ouvir. Até já. Thank you. Bom, e depois da loucura de Machine Girl, o seu disco de 2017, editado pelo Orange Milk Records, vamos passar a dois grandes nomes do jazz. Eu sei que ambos já passaram aqui nesta emissão e eu até desconfio que a última vez que passaram, passaram juntos. Isso já não consigo confirmar. Mas o primeiro é Miles Davis, o seu disco On The Corner, vamos ouvir Black Satin. É um dos momentos mais experimentais da sua carreira. E logo a seguir, com um disco que foi lançado 14 anos antes, vamos ficar com Ornette Coleman, um dos nomes essenciais para compreender o free jazz e a liberdade que esta vertente do jazz contém. Vamos ficar com The Blessing, que está no disco Something Else, The Music of Ornette Coleman. Vamos de 72 a 1958. Espero que gostem. Eu volto já a seguir. Até já. com isto, depois da música de Ornette Coleman, estamos a chegar ao final desta emissão, que vai prolongar-se um pouco além da uma da manhã. Primeiro vamos recuperar outra vez Dean Blunt. Este é um disco para o qual eu não tenho não há explicação. É o disco de 2013 da Redeemer, e vamos ficar com Imperial Gold, que eu julgo ser um dos momentos de mais vulnerabilidade de Dean Blunt. E depois ficamos com a música nova de Ellie Kessler, multi-instrumentista, aliás, percussionista, que tem o seu disco novo Stadium, que tem alguns momentos interessantes, e Lotus Onyx é um deles. E vamos terminar ao som de Keith Fullerton Whitman, que foi um dos músicos que mais apreciei nesta última edição do Semi Breve. Vamos ficar com Feedback Zwei, do seu disco de 2002, aliás, tem o nome de Playthroughs. Bom, e com isto me despeço. Lamento não ter podido mais uma vez fazer a emissão em direto. O mesmo vai acontecer para a semana, porque vou estar na Holanda, no Lugesul. Mas espero que tenham gostado da emissão. E eu volto em breve. Estes têm sido tempos complicados, porque a música está subitamente muito menos interessante de um momento para o outro. E há pouco tempo apercebi-me que isso pode ter a ver com o meu método de pesquisa, mas não sei. Vamos ver. Não se esqueçam que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com, é lá que temos armazenados todas as outras emissões, que às vezes me parecem muito mais interessantes do que esta. E espero que tenham gostado desta hora. Eu volto em breve. Um enorme abraço a todos. Um enorme abraço muito especial aos meus patronos. E encontramos-nos em breve. Até já. You were working hard, baby, sending me to sleep with your yarns. They were scrapping in the yard, handing out the jars. Something I could do to you, watching as you threw me to them, severing the dream. Good time. Yeah.